Estou aqui pra te clamar, pra te pedir perdão. Da vida louca, da ilusão, deste mundão que me fez ir para as trevas e não ter compaixão. Nem de mim, dos meus irmãos, me deixei me levar pelas meninas da hora. Um carro louco da moda, tem moral na quebrada. E ser malandro de rocha, temido e odiado pelos inimigos. Seu objetivo na vida, apenas um bandido. Ser famoso na rua e bem conhecido por matar, roubar e também traficar. Tinha tudo de bom para poder zoar. Whisky, Red Bull, cocaína na mesa. As donas pira e não dá bobeira. Se alegra, estica logo uma carreira. Eu fico olhando e começa a brincadeira. Eu cheiro daqui, ela de lá. Vamos dançar e mais tarde vamos se amar. A noite é nossa, vamos aproveitar. Amanhã tudo de novo, a mesma rotina. Cerveja, maconha e muita cocaína. Era assim que eu vivia, fazendo um jogo de satanás. Me perdoa, Senhor, isso pra mim não quero mais. Saia desta vida ou morrerá. A solução é Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Saia desta vida ou morrerá. A solução é Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Saia desta vida ou morrerá. A solução é Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Não tenho uma herança que o Senhor me deu. Gastei no frevo tudo que era meu. A noite longa não dormia, filho prático me tornei. Rebelde com o Senhor, muito cedo morrerei. Seus mandamentos não cumpri e agora estou eu. Solitário, abandonado, psicopata eu serei. Com remorso no coração, o meu ódio só aumenta. Sociedade me humilha e não tem outra saída. Se não fosse Jesus, já teria me matado. Não aconteceu, pois eu creio no milagre. O Deus do impossível que salvou a minha vida. Quer salvar a sua e te dar outra saída. Peço por favor, não me deixe assim. Reconheço meu erro, tire o mal de mim. Arrependido estou, das trevas quero sair. Fiquei cansado de sofrer, ser humilhado, rejeitado. Longe do crime, eu já não sou mais usado. Jesus me deu força para eu seguir. Nova pessoa eu sou, Cristo agora vive em mim. Saia desta vida ou morrerá. A solução é Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Saia desta vida ou morrerá. A solução é Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Te salvar, te salvar, te salvar. Ele quer te salvar. Te salvar, te salvar, te salvar.